ding da dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da dong da dong Scatman's World.